2043. Tá livre o táxi pelo pátio Índia. Conta espera da 10. Xanha 2-1895. E fique atento, a aeronave da TAM tá ingressando no pátio. Mesmo rato, gate 2. Visual, pátio Índia, aeroportada da 10-1895. 2043. Pronto, boa noite. Boa noite, 2043, ANR decolar, pistão na 0, vento 1, 40 graus, 08 nós, ajuste 10, 12. Livre decolar, jogo 2043. Estabilizou pista vista, voo 096. 096, chame a torre 1895. 1895, voo 096. Torre voo 096, boa noite, passando 5 para baixo, olha essa base. Voo 2043, decolado aos 23, o Lu, controle 1935, boa viagem. Voo 1096, tive pouso na 10, vento 140 graus 089, ajuste 1012. 12, tive pouso na 70, voo 1096. 1935, obrigado, mas... Boa. Controle Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, boa noite, contato radar, suma para o nível 360, voo direto Leda. 360, direto Leda. Controle Salvador, boa noite, ao 3662. Região 62, boa noite, prossiga. Boa noite, nós perdemos contato com o centro, está passando a nível 205 ao 170, estamos a 20 milhas de Pavosa. Ok, Seição 3662, acione a identificação, está autorizada a chegada à área, ainda na proa de Pavosa. Autorizada a descer até o nível 080. Desce a 80, voando com a bola, 3662. Boa noite. 319, top 4, o good evening. Gulfstream Victor Papa, Bravo, Bravo, Oscar crossing 200 down to 150. Bravo, Bravo, Oscar, Scott Island, fly direct to Zona Position, descend 2,000 feet, descend 1012. Direct to Zona, to 2,000 feet, descend 1012, Bravo, Bravo, Oscar. Salvador, o voo na 973. Voo na 973, prossiga. Assiste na informação aqui de vigor uniforme, autorização, Galeão. Autorizado, Galeão, 360, nível, via up, novembro 857, até Moço, a decolagem da 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Irume, controle 119, decimal 35, transponder 5420. Fernando 360, Galeão, via número 87, Mouto. Escola da 10, curva direita, pressão da El, via Neirundo. Controle após 19, decimal 35, ponto transponder 5420. Gono 973, pressão 04. Correto, Gono 973, chame para o puxa acionamento. 973. Correção no Está livre restrições de altitude em mar em estado, são 3662. Obrigado. Alguma oportunidade de zona direta? Ou fica difícil? Autorizado, zona. Muito obrigado. Zona na proa, 3662. Bravo, Bravo, Oscar, clear to final and left approach, report established and localized. Call established, ILS, runway 10, Bravo, Bravo, Oscar. 3662, desça para 2010, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Brasil, livre ILS, está informado, 3662. Establish ILS 1-0, Bravo, Bravo, Oscar. Bravo, Bravo, Oscar, call tower 118.95. Good day. Tower, good evening, Gulfstream Victor Papa, Bravo, Bravo, Oscar, establish ILS 1-0. Victor Papa, Bravo, Bravo, Oscar, KNH 1012, Checkland gear. Landing gear is down and locked. Roger, clear to land runway 10, wind 140 degrees 08 knots. Bravo, Bravo, Oscar, clear to land. Do you have information about your apron? That's affirmative, apron number 4. Roger, number 4. Salvador, boa noite, Federal 9973, Cidadania. Está na autorização 360, Confins. Está autorizado, Confins, nível 360, via UP Zulu 21, até Deponte, e após direto destino. A decolagem da 10, curva à direita, saída árvore, após Elefa. O controle 1935, transponha 5423, Sideral 9973. Confins 360, Nova Zulu 21, após Deponte, e depois Confins. Decolada 10, curva à direita, árvore, Elefa. 1935, controle de saída, 423, transponha, Sideral 9973. Correto, cotejamento, Sideral 9973, chame e puxe acionamento. Parado, Sideral. Para pushback e acionamento, Gol 9973, posição 04. Autorizado, chame táxi, Gol 973. Autorizado, 973. Victor Papa Bravo, Bravo Oscar on the ground at 1-8, leave by right, taxiway Echo for Foxtrot, call ground control 121.9. Mãe da Serra embaixo, travado, aguardando o TAN 3662. Pouso autorizado, pistão na zero. Vento 140 graus, 629. Livre pouso, TAN 3662. Salvador, Gofim, Victor, Papa, Bravo, Bravo, Oscar, on top truck, going to Alpha. Victor, Papa, Bravo, Bravo, Oscar, clear tax via Alpha and report on Juliet. Via Alpha or Juliet, Bravo, Bravo. Para o táxi, Gol 9973, está alternando Campinas com 3 horas e 40 minutos de autonomia, 72 agora. Gente, Gol 9973, livre táxi à direita, ponto espera da 10, 1895, a torre. Direita, ponto espera 1895, Gol 9973. TAN 3662, solo aos 21, direita, Foxtrot 21, decimal 9, boa noite. 21, obrigado. Alô. Salvador, muito boa noite. É o P3662. Livrou na frente, por favor. P3662, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa e Juliette até o 3. Na 3662. Chame de acionamento geral 9973. Geral 9973. Autorizado, chame táxi. Bravo, Bravo, Oscar, enter on apron 1, report taxi Lima. Decolado às 24-1935. 1935, 973, obrigado. Trulli Salvador, o gol no 973, perfil da Dael Lida. 973, contato radar, sua para o nível 360, direto Lida. Voando Lida para o 360, o gol no 973. Federal 9973, observe a aeronave da TAM que está ingressando no pátio. Após, continue o táxi em frente, via pátio 3, principal e Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895. Então 3858 autorizado Fortaleza, 370 nível, via Amper do 19 até Bangu, pós conforme plano, decola da 10, saída Momo, transição frote, controle 1935, transponder 5427. Então 9973, boa noite, autorizado alinhado e colapso estão no 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 8, nós ajuste no 0, 1, 2. Autorizado alinhado e decolapso para 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 135 and taxi approved until apron number 4 via Oscar. And observe the marshal and holding you at apron number 4. Pono 973, suba restrito para o nível de voo 320. 320 restrito, Pono 973. Grau 9973, decolado aos 28, controle em 1935, boa viagem. 1935, boa. Controle de Salvador, boa noite, grau 9973. Grau 9973, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, após 2000, direto elétrico. Sobe ao 360, após 2000, elétrico, sideral 9973, grau. Pono 973, sobre o centro Recife, na frequência 125, décima 1. 251, Pono 973. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, boa noite, acione identificação autorizada a chegada a Golf e reporte unidades tecidas. na moto, chamarei de áudio de vídeo 2795. É o número 1? É o número 1. Quem pode estar presente com totais referências a Proatuna? Autoriza? Se mantém ainda bom devido da decolagem do setor norte de Salvador, a velocidade está a critério. Afirmativo, obrigado. Está pronto para descer. 2795, autorizado até 4 mil pés, ajuste no 012. 1012, 4 mil, 2795. Geral 9973, sendo centro Recife, na frequência 128, decimal 8. 288, vai chamar Recife, geral 9973, boa. Autorizado, chama taxa. boa noite, com o 096. Gente, está aí, que autorização Fortaleza, quanto possível? Fortaleza 370, aguarda cópia no portão 09, o voo no 096. Pode Niner, e Bravo Urbana, Bravo 019, qual que área de guia de volta arrival, descendo para level 050. Alguém tem que ser para level 050, on both arrival, Bravo 019. Azul 2795, dessa para 2010, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Afirmativo, 2000 final ILS, pode covar um pouquinho à esquerda? Confirme? Pode covar à esquerda para o de Duna? Está autorizado, Duna. Duna 2000, repórter estabilizado. Eita 3858, táxi à direita, ponto espera da 10. Chame a torre, 1895, boa viagem. À direita, ponto espera 1895, obrigado, vamos trabalhar. Salvador, muito boa noite, 833. 0305, nós estamos dando informação e antes. 3305, boa noite, adicione a identificação autorizada. Chegada Málidas para o nível 060. Málidas 060, 3305. Autorizado alinhar, decolar 10, vento 1, 40 graus, 08 nós, altímetro 10, 12. Ali decola, 090. Prossiga. E a nossa atualização? Agora, está pronta a cópia? Pronto. Ok, então está autorizado Fortaleza, nível 370, via Alpha Zulu 19, até Bangu, após conforme o plano. A decolagem da 10. Saída Momo, transição Frote, controle 1935 e... O transponder é o 5434. Autorizado 370, Fortaleza, Apesu 19 até Bangu, recorda 10, Momo Frot, 11935, 5434, Gono 09. Correto, Gono 096, chama e puxa acionamento. Tá pronto, Gono 09. Autorizado e chama táxi, 096. Chama táxi. 895, bom trabalho. Torre, muito boa noite, Azul 2795. 2795, boa noite, ajuste 1092, é a porta 3 checada. Que porta ali? 3858, decolado aos 45, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, senhor, boa noite. Torre, boa noite, tá 3858, na sua. A 3858, boa noite, contato radar, sua para o nível 370, perfil Momo. 370, perfil da Momo. Baixou, travou, 2795. Sou autorizado no 0, vento 120, grau 089. Giro ponto no 0, 2795. Controle OTAN 3858, quando possível autorizaria a PROD de PROD? Reguarde e coordenação com o centro. Ok, obrigado. Portugal 019, a distance 2000 feet, candidate 1012, cleared final left approach, report established localizer. FGAL 019, and altitude 2000 feet, KNH 1012, clear ILS, runway 10, call your localizer, Sabre. 3305, velocidade 220 nós, autorizado até 3 mil pés, o ajuste no 012. No 096, 171 no abordo, 3 horas e 30, Natal para o táxi. Estou no 096, a livre o táxi pelo Pátio Índia, ponto espera da 101-1895, a torre. Pátio Índia, ponto espera da 101-1895, no 096. Salvador, boa noite, 24298, passa 270, Bahia. Azul 4298, boa noite, acione a identificação, voe direto posição Duna, desça para o nível 050. Voe de Duna para o 050. No 795, do solo, aos 48, direita do Zulu, decimal 9, boa noite. Boa noite, colega. Oi, senhor, identificação, mantenha a proa de TAP, descendo até o nível 060. A proa de TAP até o 060, azul 2782. Salvador, boa noite, Azul 2795, livrou pista. Azul 2795, táxi via Alfa e Kilo, a posição é 4 Romeu. Alfa, Kilo, 4 Romeu, 43, o Azul 2795. Correto. Autorizado pelo centro, a proa de Abuco. Proa de Abuco, muito obrigado. 3, 2, 3. Salvador, boa noite, Uno 096, ponto espera da Uno 0, ponto para decolagem. Uno 096, autorizado, alinhando e colar Uno 0, vento 1, 20 graus, 08 nós. É decolado Uno 0, Uno 096. A 3305, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, rebote estabilizado. 2000 pés, ali para ILS, rebote estabilizado, 3305. FTGAL 019 established, ILS Skyway 10. FTGAL 019, call tower 118.95. 118.95, FTGAL 019. Olá, boa noite, FTGAL 019, established, ILS Skyway 10. Airport 019, Canadian 1012, report. Passing in auto mark landing of Dow Island. Connection 012, call it back to the outer marker, that's all 1019. Correction, 019. 2685. Dois Salvador, boa noite, 1096, decolado na Momo. Ono 096, boa noite, contato radar, vou para o nível 370, saída Momo. 70 na Momo, conosco, 096.